uma vez meu coração. Perdido me encontrei nessa paixão. Não me acostumei a viver sem você. Esperei tanto essa decisão. Viver esse romance a dois. Quero estar contigo e o resto pra mim tanto faz. Banda AR15 disparando sucesso. Abre mais uma vez meu coração. Perdido me encontrei nessa paixão. Viver esse romance a dois. Quero estar contigo e o resto pra mim tanto faz. Encontro em você a minha paz. Não quero só uma noite de amor. Eu quero estar contigo e o resto pra mim tanto faz. Encontro em você a minha paz. Vamos viver esse romance.